acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Sabe? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, darei descanso para as vossas almas. Ele é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Assim, já ganhou a noite, nós já ganhamos a nossa noite. Única certeza de que Deus é fiel.